Deus, que tua vida logo mudará. Ele cura feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, que o tempo passa e não volta mais. Suas chances, sua vida pode se acabar. Ele cura feridas, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus. Chame a Deus.